voltar com o tempo para trás? Recorde as músicas que fizeram sucesso nas décadas de 60, 70 e 80. Desfrute dos singles que foram considerados pérolas musicais de ouro e platina. Ouro e platina. Todos os dias, de segunda à sexta-feira, das 12 às 12h30, na Antena Web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 16 horas, todos os domingos na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, todos os domingos, às 16 horas, aqui na Antena Web. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Lúcia, às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua rádio Antena Web. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui consigo durante esta hora e levar até si grandes nomes do panorama português. E falando em grandes nomes do panorama português, vamos então começar por escutar Anita Guerreiro com o Fado da Sardinhada. Depois vamos ficar com a voz da Teresa Paula Brito, vejam bem. E para terminar, a sequência musical, a minha Quinta Sinfonia de Paulo de Paco Bandeira. Então é assim que nós vamos começando o nosso Portugal Musical aqui na sua rádio favorita. Baú das Recordações. Lisboa em noites de farra, o que quer é fatoscada, um fadinho, uma guitarra e a bela sardinha assada. O prato do dia é uma sardinhada, é pinta da boa e uma guitarrada. A alfama espera ansiosa, quer ver a marcha passar. Lá vem ela, toda airosa, toda embroada a cantar. O prato do dia é uma sardinhada, é pinta da boa e uma guitarrada. Desta Lisboa é patrono, santinho que o povo aclama, Santo António que tem trono, bem no coração da alfama. O prato do dia é uma sardinhada, é finca da boa e uma guitarrada. Canta o fado alegremente, não há noite como esta, e se a vida amarga a gente, aproveito que hoje é festa. O prato do dia é uma sardinhada, é pinca da boa e uma guitarrada. Eu canto bem a meu jeito, até ao romper do dia, que os pobres têm direito a um pouco de alegria. O prato do dia é uma sardinhada, é pinca da boa e uma guitarrada. O prato do dia é uma sardinhada, é pinca da boa e uma guitarrada. Gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua de febre a arder,

a minha grande ilusão. Eras folha de viver, quanto mais quente melhor. Grande amor de minha vida, senso, silêncio, paixão, Buñuel, Fellini, Truffaut. Foste luzes da ribalta, música no coração, e tudo o vento levou. E és ainda o que me faz sentir, dentro da vida, para te cantar. Ando louco para te encontrar. Para te encontrar. E agora vamos ficar então com o Carlos Guilherme, Pomba Branca, e depois com o Fado do Estudante. E é assim que nós terminamos as nossas recordações, os nossos grandes temas da música que se fez cá em Portugal. Então depois vamos ao tempo do Fado, lugar do artista, e vamos todos juntos também ao Fado. Mas para já vamos ficar com o Carlos Guilherme e o Fado do Estudante. Tempo do fado, lugar do fadista. E então chegamos ao tempo do fado, lugar do fadista. E para começar a desfilar com guitarra e viola na mão, vamos ficar com o Tiago Felipe com a música Júlia Florista. Depois vamos ficar com a voz da Tina Colasso, Foi na Travessa da Palha. E para terminar a sequência de fados, vamos ficar com a Vânia Duarte, A Rua Mais Lisboeta. São assim três grandes fados, três grandes artistas, três grandes momentos para que você fique aí ligadinho à sua rádio e na companhia de Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui todas as semanas para levar até si esta hora repleta de boa música portuguesa. A Júlia Florista, boêmia e fadista, diz a tradição, foi nesta Lisboa figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia Florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz ecoa das noites bairristas, boêmias fadistas na nossa Lisboa. Um chinelo no pé, um ar de relé, o jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amores, encoxando ao peito a graça e o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia Florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz ecoa das noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz ecoa das noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Travessa da palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração. Trazendo ao lado outra amante, vinha a gingar petulante em ar de provocação. Trazendo ao lado outra amante, vinha a gingar petulante em ar de provocação. Taberna de friagem, entre muita fadistagem, encarei-os sem rancor. Porque a mulher que trazia, com certeza não valia nem sombra do meu amor. Porque a mulher que trazia, com certeza não valia nem sombra do meu amor. A ver quem tinha mais brilho, cantámos ao desafio, eu e essa outra qualquer. Deixei-a perder de vista, mostrei-lhe a ser mais fadista, venha ser mais mulher. Deixe-a perder de vista, mostre-lhe a ser mais fadista, provei-lhe a ser mais mulher. Foi uma cena vivida das muitas da minha vida que se não esquecem depois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa os dois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa os dois. O melhor da música portuguesa na internet. Tem gatos miando à lua nos telhados em janeiro. Tudo ali é português, tudo lá vive contente. Vive o pobre e o burguês, é pequenina talvez, mas cabe lá toda a gente. Do que a rua onde nasci, rua pobrezinha, mas tem uma graça infinda. É humilde qual aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é a mais linda. É humilde qual aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é a mais linda. Não há ódios nem maldade, tudo ali é singeleza. Não pode haver na cidade rua assim mais portuguesa. Nada tem que seja novo, essa rua da gente olha. Ali canto e me comovo, pois é a rua do povo que labuta e que trabalha. Nasci rua pobrezinha, mas tem uma graça infinda. É humilde qual aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. É humilde qual aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. Digam que é feia, cá para mim é mais linda. É humilde qual aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. Cátia Sofia diz que cantarei até que a voz me doia. Então é ela mesmo que vai cantar? Não pretendemos que a voz lhe doia, mas sim que ela consiga abrilhantar e consiga recordar aquele grande tema musical da Amália, Cantarei até que a voz me doia. Depois então vamos ficar com a voz da Adriana. Adriana, com a música Fado Final. E é assim que nós terminamos o nosso Tempo do Fado, Lugar do Fadista. Espero que esteja a usufruir da boa música portuguesa, daqueles artistas que eu pretendo que você tenha a intenção de recordar, e aqueles nomes da música com que você se identifica. Então, um bem-aja a todos. Eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui até muito próximo do final desta hora, para que o possa alegrar e possa fazê-lo sentir-se bem na companhia da sua rádio preferida. Cantarei até que a voz me doa para cantar sempre o meu fado, como a ave que tão alto voa e é livre de cantar em qualquer lar. Cantarei até que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa ao meu país, à minha terra, à minha gente, à saudade, à tristeza que magoa, ao amor de quem ama e morre ao ser. Cantarei até que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa. E de esperança, não sorriso, na alegria de criança, cantarei até que a voz me doa, cantarei até que a voz me doa. Fantasias desfeitas. criado. Deixo a alma e aos meus tormentos para que os apague nas ondas. Deixo a alma e aos meus tormentos para que os apague nas ondas. Deixo ao vento o sofrimento de um caminho de mil rondas. Deixo ao vento o sofrimento caminho de mil rondas, com o som das folhas caídas, arrastadas pelo vento. Será criado outro fado, livre das grades do tempo. Livre das grades do tempo. Vamos agora então ao bom ritmo da música portuguesa. Vamos ficar agora com a voz do Eduardo Santana, Pega-me o Teu Vício. Depois vamos ficar com o Emanuel, Esta Noite Eu Vou Curtir. E para terminar a sequência musical, vamos ficar com o Fernando Correia Marques, Quando Bailas Para Mim. É assim que nós vamos ficando e vamos correndo a passos largos do final deste programa, deste Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui na sua rádio preferida a levar-te assim mais um Portugal Musical. Eu estou à espera daquele e-mail que você ainda ficou de enviar e não o fez. Poderá fazê-lo então para amador.leandro@gmail.com. Fica a aguardar por aquele e-mail desejado da sua parte e que ainda não se sentiu com a coragem de o fazer. Por isso, é agora que o vai fazer, tenho eu quase toda a certeza. De amar-te é mau, mas a mim faz-me falta beijar teus lindos lábios. Dizem que o teu amor é um veneno muito mau, mas eu não me importo o que a tua maldade me traga. E digam o que digam, estou apaixonado por ti, pois gosto muito de ti, oh mulher, meu amor tu tens roubado. Que importa que eu morra por culpa da tua boca, porque te levo dentro de mim, minha alma me destroça. Quero perder-me contigo no vício dos teus lábios. Pega-me o teu vício, o vício dos teus lábios. Pega-me o teu vício, sim, o vício dos teus lábios. Oh, oh, oh. Ai, não me importo se és uma perdida. Se deres, se fumas, essa é tua vida. Pega-me o teu vício, sim, o vício dos teus lábios. Pega-me o teu vício, please, o vício dos teus lábios. Oh! Whoa! tem qualquer homem, sim. Ai, eu não me importo. Pega-me o teu vício, sim. O vício dos teus lábios. Pega-me o teu vício, please. O vício dos teus lábios. Essa é a tua vida. Ai, o vício dos teus lábios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bem juntinho a ti, só pra te conquistar. penso em ti, o que eu mais quero é te abraçar. Adoro ver-te assim tão feliz, quando para mim eu sei que estás a dançar. Quero o teu amor, em ti me perder, sentir teu calor até o amanhecer. Quero o teu sabor, ter esse prazer, colar os teus lábios nos meus e um só coração. Para mim, quero ver-te bailar. Gosto tanto de ti, ver o teu corpo vibrar. Vem e dança para mim, quero ver-te bailar. Vou ficar bem juntinho a ti, só para te conquistar. Agora vamos então ficar com a voz do Marante. Eu dei-lhe três. Eu realmente dei-lhe três músicas seguidas para trás e agora só lhe vou dar duas, que é o Marante e depois vamos ficar com o Nel Monteiro com a música A Bifana da Inês. Esta Inês deve fazer mesmo umas boas bifanas para que o Nel Monteiro possa se ter inspirado para que tenha ocorrido a ideia de fazer uma música em homenagem a ela. E é assim que nós vamos terminando este Portugal Musical por hoje. E então, 28 dias, estarei aqui para levar até si mais um Portugal Musical, claro. E conto consigo e com os seus amigos e com mais alguém, porque esta é uma sala vasta, extensa e cabe aqui todo mundo para assistir a um bom desfile da boa música portuguesa. Então, um bem-aja a todos e até 28 dias, se Deus quiser. Ela me pediu um beijo, só Deus sabe o seu desejo, que eu lhe ia poder deixar. Ela me pediu dois, resolvido do depois, e com três virou amor. Contra o peito me apertou, ao ouvido me falou, foram três mas foi tão pouco, que o meu coração parou, quando a roupa tirou, ainda fiquei mais louco. Eu dei-lhe três, mesmo assim pediu mais. Quem fazer se ela nunca quer parar? Já lhe dei três e ainda pediu mais. Ela quer mais, mais e mais essa mulher. Eu dei-lhe três, mesmo assim pediu mais. Quem fazer se ela nunca quer parar? Já lhe dei três e ainda pediu mais. O que vou fazer agora? Porque ela toda hora me pede para deixar. Ela me pediu um beijo, só Deus sabe o seu desejo, eu lhe ia poder beijar. Ela me pediu dois, resolvido do depois, e com três virou amor. Contra o peito me apertou, ao ouvido me falou, foram três mas foi tão pouco, que o meu coração parou, quando a roupa tirou, ainda fiquei mais louco. Eu dei-lhe três, mesmo assim pediu mais, quem fazer se ela nunca quer parar? Já lhe dei três e ainda pediu mais. Ela quer mais, mais e mais essa mulher. Bebendo três, mesmo assim pediu mais. Quem fazer se ela nunca quer parar? Já bebei três e ainda pediu mais. O que vou fazer agora? Porque ela toda hora me pede para deixar. Mesmo assim pediu mais. Quem fazer se ela nunca quer parar? Já bebeu três e ainda pediu mais. Ela quer mais, mais e mais essa mulher. Bebeu três, mesmo assim pediu mais. Quem fazer se ela nunca quer parar? Já bebeu três e ainda pediu mais. O que vou fazer agora? Porque ela toda hora me pede para deixar. O que vou fazer agora? Porque ela é toda hora me pede para beijar. O que vou fazer agora? Porque ela é toda hora me pede para beijar. E é rapaziada! Para comer uma bifana destas, eu tenho sempre fome. Rapaziada, tenho uma fome danada. O bailarico dá-me fome de matar. A Coca-Cola, a cerveja e roça-roça dão um desgaste que me custa aguentar. Vamos passar à barraca da Inês para matar a fome da barriguinha. Já se faz tarde, o baile está a acabar. Vamos depressa, rapazes, que a bifana está quentinha. Vou comer uma, comer duas, comer três. Como-as todas seguidinhas de uma vez. Vou comer uma, comer duas, comer três. Três bifaninhas na barraca da Inês. Vou comer uma, comer duas, comer três. Como-as todas seguidinhas de uma vez. Vou comer uma, comer duas, comer três. Três bifaninhas na barraca da Inês. Rapaziada, tenho uma fome danada. O bailarico dá-me fome de matar. A Coca-Cola, a cerveja e roça-roça dão um desgaste que me custa aguentar. Vamos passar à barraca da Inês para matar a fome da barriguinha. Já se faz tarde, o baile está a acabar. Vamos depressa, rapazes, que a bifana está quentinha. Vou comer uma, comer duas, comer três. Como-as todas seguidinhas de uma vez. Vou comer uma, comer duas, comer três. Três bifaninhas na barraca da Inês. Vou comer uma, comer duas, comer três. Como-as todas seguidinhas de uma vez. Vou comer uma, comer duas, comer três. Três bifaninhas na barraca da Inês. Comer três, como-as todas seguidinhas de uma vez. Vou comer uma, comer duas, comer três. Três bifaninhas na barraca da Inês. Vou comer uma, comer duas, comer três. Como-as todas seguidinhas de uma vez. Vou comer uma, comer duas, comer três. Três bifaninhas na barraca da Inês. Vou comer uma, comer duas, comer três.